Acompanhe tudo do mundo dos esportes a partir de agora no Arquibancada MAC. Está valendo e começa mais um Arquibancada Mackenzie, o seu programa diário sobre o mundo dos esportes. Este programa é desenvolvido pelo Núcleo de Produção do Centro Acadêmico de Comunicação e Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aqui quem fala é Guilherme Pérez e vamos começar mais uma semana, né, de Arquibancada, dia 3 de outubro, segunda-feira. Começar aqui pelo meu amigo João Pedro Izzo. Boa noite, João. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Meu destaque vai para o Diego Alves, que pegou 2 pênaltis pelo Valência contra o Atlético de Madrid no sábado. Ele tá pegando muito pênalti mesmo. Do lado dele, Vinícius Henrique. Não vai trabalhar mais tarde hoje, né, Vinícius? Então tá aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, ouvinte. Boa noite, bancada. Meu destaque vai pro São Paulo, que empatou em 0-0 com o Flamengo no Morumbi. Né, São Paulo aí disputando o jogo contra o vice-líder. À minha frente, de volta, a bancada, Rafa de Oliveira. Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. Hoje o meu destaque vai pro Corinthians, que há 5 jogos pelo brasileiro não sabe o que é vencer. É, então, pra fechar a bancada, Thiago Dalli, empolgado como sempre. Boa noite, Thiago. Boa noite, Guilherme. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para a Libertadores 2017, que mudou o cronograma. Teremos 7 brasileiros na competição e vamos falar muito sobre isso, não é não, Guilherme? Nossa, com certeza, muito. Mas eu quero lembrar o ouvinte que você pode nos escutar pelo aplicativo, eu já estava esquecendo, pelo aplicativo TV Mackenzie, que já está disponível em iOS e Android. Você baixa lá, rápido, leve, coloca o seu fone, clica na rádio, depois... escuta onde ele estiver. Não é, Thiago? Com certeza. Então eu já quero começar pelo seu destaque, que hoje o papo tá bom. Muito assunto pra falar, inclusive disso. Tá bom o papo hoje, Vini? O papo tá bom. Então tá bom. Já vou perguntar pra você. O que, que você achou do novo modelo aí de 7 clubes brasileiros? Que, pelo perdão da palavra, é uma várzea, né? Uma várzea, não. Que é perdão, mas é verdade mesmo. É verdade. Uma várzea. No meio do campeonato... Não, no fim do campeonato, do nada muda a regra. Aí agora são 6, né? Ficou um G6. E eu acho que essa é uma decisão, não é pelo futebol apresentado no Brasil, é uma decisão econômica. A Conmebol fez um estudo, para quem não sabe, que jogando com os times brasileiros na Libertadores, a competição valoriza mais. E só o Brasil ganhou 2 vagas a mais, a Argentina ganhou 1 vaga, a Colômbia ganhou 1 vaga. Ou seja, com mais times brasileiros, a Conmebol ganha mais economicamente. Então essa foi uma decisão. Foi uma decisão econômica, não política. É, até faz sentido, né? Pelo mas lado econômico. Também. É, fala, João. Posso falar? Fala. E também acho que é meio que mais ainda um boicote também à Sul-Americana, porque se já não era valorizada pelos times brasileiros, agora ainda mais, porque é muito mais fácil você conseguir chegar a essa vaga do que valorizar uma competição que começava em agosto e terminava em novembro, quase dezembro, né? Então uma competição que ficava muito no final do calendário e desgastava muitos times com viagens no final do ano. E eu tenho uma questão, se o Gui me permitir. Fala, pode Vocês falar. Não acham que com um aumento de vagas, os times, a competitividade pelo brasileiro acaba caindo? Por essa questão de lutar só para chegar no, na Libertadores? Olha, né? Eu acho que se a gente pensar agora, eu acho que a competitividade vai aumentar. Vai aumentar, é. Também porque acho. O Corinthians agora tem chance, o Fluminense, o Atlético até Paranaense, o Grêmio e a Chapecoense. Se bobear até o São Mas Paulo tem chance. A viga, não, São Paulo já tá muito longe. A vaga 6 pelo pontos. Sexto lugar 8. São 7 pontos. São 7 pontos. Não, do São Paulo é mais. São 8 Paulo pontos. Tá com 35 e o sexto lugar tá com 42. Sete Paranense e 42. Tá bom, a gente 7 vê. Pontos. A gente, 7 pontos. 7 pontos. Eu acho que a competitividade pelo sexto lugar, pelo quinto lugar, aumenta agora. Mas... não sei explicar. Talvez agora o nível caia de... dos dirigentes... Esqueci Mas eu digo palavra. Assim, em relação ao título brasileiro mesmo, porque não tem aquela questão de se contentar só de isso, estar ali no G. Isso que eu ia falar. Os dirigentes talvez se contentam com menos, com uma coisa com menor. Menos não, mas ó, por exemplo, o Fábio Carille no Corinthians lá. Ele, de um ano pífio, que nem o João tinha comentado ontem comigo, um ano pífio, diretores também fazendo trabalho. Planejamento ruim. Planejamento fraco, time ruim. Fica lá, sexto lugar, tá ali. Cai no colo essa ótimo, vaga aí, né? Cai de mão beijada, né? Ainda mais no momento que o Corinthians vive, isso aí agora fica um ponto, né? Do sexto lugar, né? Que é o Atlético Paranaense. O Corinthians tem 41 pontos. E até a Chapecoense, que tem 38, se eu não me engano, 38. Também já consegue sonhar. Então, por que não, né? Não, muitos times eu acho que desvalorizou muito o Campeonato Brasileiro. É, eu acho que... Eu também tenho essa impressão. Desvaloriza, é complicado falar muitos disso. Muitos times que nunca jogaram a Libertadores como a Chapecoense, provavelmente nos próximos anos, se não esse ano, já poderiam disputar a competição, por exemplo. Eu queria comentar agora que se, por exemplo, tem um campeão brasileiro da Libertadores, fora o campeão da Copa do Brasil, se eles estão nesse G6, o Campeonato Brasileiro vira um G8. O oitavo lugar vai para a Libertadores. É o que seria um absurdo, né? Na teoria, desvaloriza a competição. Isso não existe, acho que não desvaloriza o e acho que... Lugar, os dois, então, os dois. O oitavo lugar vai para a Libertadores. Não existe isso. Não tem em nenhum lugar do mundo. Não, nenhum lugar. Não existe. Não tem como. E fora que, por exemplo, a Sul-Americana... Quer falar? Pode falar. Na Sul-Americana agora, os grupos da Libertadores, os terceiros lugares... E os dois melhores quarto colocados da fase de grupo da Libertadores vão para a Sul-Americana. Tudo bem, deixa um pouquinho mais disputado. É, lembra o modelo da Europa, né? É, da Liga Europa. Mas mesmo assim, eu não gostei dessas mudanças. A mesmo ponto, eu achei mais legal. Eu também achei legal. Acho que dá um interesse a mais. É. Não, eu acho que a competição fica mais competitiva, a Sul-Americana. A Sul-Americana ainda... Com times melhores, é verdade. Sim, porque... Mas G8? Não, G8 não... Aí não você vê, como o Vinícius tinha destacado semana passada, o Palestino, que acabou eliminando o Flamengo. Segundo ele, é um time muito ruim. Nossa, já está nas quartas de final. Ruim sou eu, esse time é horrível. E também uma coisa, horrível, a Copa do Brasil, né, é importante ressaltar que ela dava vaga, que ela ainda dá vaga, aliás, né, diretamente, só que é muito mais difícil você conseguir alcançar esse título, sendo que um sétimo, um oitavo eventual colocado pode conseguir uma vaga para a Libertadores de uma maneira muito mais fácil, né, porque na Copa do Brasil é muito mais difícil você conseguir chegar na final, passar por várias etapas e conseguir o título diretamente, né. Na verdade, o que o pessoal falava, você quer falar, Guilherme? Não, pode falar. Que o pessoal falava que o caminho mais fácil era a Copa do Brasil, agora mudou, né. É, agora é mais difícil. Mais fácil é o Campeonato Brasileiro para ir para Libertadores. Sim, direto são os três primeiros. É, lembrando que mas aí não pra muda Libertadores tanto, não é tão difícil, assim, né? O Flavião falou que vão só os três primeiros para Libertadores mesmo, para o quarto e o quinto e o sexto vão para pré-Libertadores. Na verdade é Libertadores, na primeira fase da Libertadores. Mas sim. O Flavião tá comentando aqui da pré-Libertadores que agora vão ter 16 times se enfrentando. Aí passam 8. Eles se enfrentam, tudo em ida e volta, e aí entram os quatro da pré-Libertadores. Vai ser desse jeito. Sim, mas... Vão ter duas fases. Eu acho que... não sei se vai ser muito difícil. Tipo... Porque eu acho que os times... serão duas não, fases. Se, porque por exemplo, os times... O quinto da Colômbia, o quarto da Colômbia, não é tão forte quanto o quinto do Brasil. Ah, não. Entendeu? Isso não tem isso como que eu comparar. Dizer. Não tem. Talvez o brasileiro mate o outro, às vezes é verdade. Pode o sorteio complicar. Acho que vai permitir agora, né? Ou não antes não sei. Permitia. Não, deve poder. Eu acho que deve colocar um brasileiro contra outro. Mas enfim, eu acho que fica agora mais fácil pelo brasileiro do que pela Copa do Brasil, como o Iso falou. Com certeza. Não, mas sobre a Libertadores em si agora com esse monte de time, o Brasil foi o que ganhou mais participante, né? Uhum. São duas vagas. Mas mesmo assim, imagina que nem o Vinícius falou, um time chileno, um time colombiano que tá lá e entra, ele não tem potencial pra chegar a lugar nenhum na Libertadores. Não. Muito desigual, né? Vamos supor que o quinto do Brasil pega o quinto do Chile. É desigual. Por exemplo, pode ser que o Santos fique em quinto lugar aqui. O Santos é um time muito forte. O Santos pega o quinto colocado do Chile, que o campeonato já não é forte. O campeão já não é muito bom. Pega o quinto do Chile, que já é mais fraco ainda, né? Vocês acham que, seguindo essa lógica, o Brasil automaticamente tem mais chance de vencer a Libertadores? Algum time brasileiro? Sim, eu acho. Com certeza. Eu tinha feito a conta com os meus amigos ontem. Se são 32 times e passam, sei lá, 8, que nem eu tinha comentado, é 25% de chance de ganhar um quarto da competição de time brasileiro. Vai jogar muito mais pro lado, né, argentino e brasileiro, pra monopolizar o título, né? Não, acho. Com certeza. Vai sobrar pra alguém, ou argentino ou brasileiro. Já era assim, né? Embora o agora não eu acho consiga que ainda vencer mais. Uma Libertadores já faz tempo, né? Mas aí 2013, 2012, 2011, 2010... Foi tudo brasileiro. Brasileiro. Tudo brasileiro. Mas desde 2013 não chega nem na final, né? Não, só 2014, semi. 15 e 16. Mas ainda assim já é campanha boa, né? Chegar na semifinal. Quem chegou na semifinal? Tricolor, né? São Paulo. Nossa, verdade. Opa. Uma campanha que teve tanta turbulência depois, esqueci. Né? Que a gente não, até esquece. Aos trancos e barrancos. E vale lembrar que aumentou o tempo de duração do torneio, né? Ah, agora é verdade, vão ser 42 semanas. Antes era 27. Eram 27. Vai ser de fevereiro a novembro. Essa, vai tomar essa o eu gostei bastante. Essa, mas você gostou, assim, João? Segundo semestre. É isso que eu falei pra ele. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tudo junto. Isso aí, o que acontece nos anos, né? Até esse ano, até esse presente ano, os times meio que focavam na Libertadores na reta final e poupavam o time reserva, poupavam o time titular, colocavam o time reserva. Agora eles vão ter que conciliar. E eu acho que é um modelo mais semelhante à Europa. Porque você não vê... Mas só que tem um negócio, né, Iso? Na Europa é só um jogo por semana. E na Europa não tem estadual. Não, realmente. É só um jogo por semana. Eu acho que o ano inteiro, espaçado, o Campeonato Espanhol, vamos supor, na Espanha, Campeonato Espanhol, Copa da Espanha e a Copa dos Campeões. Sim, são três. Né? Não, com certeza eu acho que o estadual tem que ser averiguado nessa questão aí, tem que diminuir ainda mais as datas. Eu acho que... Acho que tem muita data em São Paulo. Então, esses três torneios, a Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro, vão ser divididos, pode ser divididos em um semestre. Isso na Espanha é um ano inteiro, que é Campeonato Espanhol, Copa da Espanha e a Champions. É, começa em agosto e termina em maio, né? Então. O Brasil é muito mais tempo. E só uma última coisa, e a Primeira Liga nessa história? Como que vai fazer? Eu nem lembrava da Primeira Liga. Tô achando que eles vão extinguir essa competição. Não, já tem. Como que vai ter espaço? Que vão participar, né? Até aumentou os números de equipes que vão estar no Eles acharam um sucesso, né? Não, mas eles não tinham contado com essa ideia. O sucesso que não foi. Não foi sucesso assim, né? Você falar que você foi campeão desse torneio é jogar que nem Florida Cup. Muito bem, o Flavião falou que podia ser uma vaga da Libertadores pro campeão da Primeira Liga. Mas aí não tem tempo. O problema, né? É que aí vai ter muita vaga também, né, Flavião? Vai ser 20. Não, tirava uma e a do Brasileiro. Ele tira tirava uma vaga do Brasileirão. Tira a sexta vaga do Brasileiro e coloca na Primeira Liga. Pra valorizar a competição, né? Senão, uma vaga campeão estadual, pega a Libertadores, campeão da Primeira Liga. Ou senão você faz que nem o nosso amigo Tito, que está nos exatamente, ouvindo. Exatamente, eu ia falar isso. Ele disse ontem... Ó, o Flavião. Sim. Flavião tá falando que vai colocar o campeão da Série B pra jogar aí Libertadores. Vai o Vascão. Vai o Vascão. É, por enquanto, né? Mas, como diria nosso amigo Tito, que está nos ouvindo e que disse está ontem... Canadá? Está no Canadá também. E ele disse ontem que o que poderia fazer é você fazer um mata-mata com os campeões estaduais. E dar o título desse mata-mata pro uma vaga da Libertadores. A ideia é boa. Porém, o calendário... Ninguém vai fazer isso. O calendário apertado. De uma Primeira Liga, poderia ter pensado num ou torneio assim. Ou você diminui o estadual. Mas aí você vai jogar contra o campeão do Amazonas também? Não, você pega os principais, né? Os que estão na Série A. Os outros. Mas é difícil, né? Complicado. O Náutico pode ganhar lá no Recife. Eu acho que o estadual não precisa acabar. Eu só acho que os clubes maiores entram numa fase, tipo, quartas de final do Paulista ou semifinal, entendeu? Eu acho que não tem que acabar, até porque tem muitos clubes pequenos que precisam jogar o campeonato. Exato. Mas acho que os grandes podem entrar na outra fase, né? Mas os grandes que dão audiência, os grandes que dão dinheiro no começo. Eu sei, mas por isso que é muito chato. Mas por isso que os outros jogos. Tem emprego. O emprego 15, deles, né, é pelos times grandes jogarem. Tá, 15 jogos, mas assim, são muito, é muito, é muito chato, tempo. No máximo, pra mim, tinha que ser 10 jogos. 10 jogos e depois semifinal e final dá 12. Que entrar nas quartas de finais seria uma boa ideia. Mas eu acho que estraga o campeonato. Mas aí não daria o dinheiro também, que os rapazes que trabalham, os times menores... Não, a Ferroviária, depois, se não fosse a Ferroviária fazer a parceria com o Oeste, teria Aldax, acabado, né, fez a parceria. Com o Audax, desculpa. O Audax fazer a parceria Oeste. Com o Oeste, já teria acabado o ano do Audax. Sim. Depois do Paulista, sendo vice-campeão. Então tem que tratar o Paulista com um cuidado especial, porque as equipes pequenas não tem muito o que fazer, né? É aquele torneio e acabou. Por isso que eu acho que não tem que acabar o Paulista. Não, mas acabar não, mas... Ah, mas a gente diminuir, tá especulando, né? Aqui, a gente sabe que não vão fazer nada. Não vão fazer nada. Vão juntar a Copa do Brasil no meio de semana, Libertadores na outra... Tu vai ser tudo embolado. Vai ter uns 80 jogos, mano. Sinceramente... Vai ter jogo marcado pro mesmo dia. É igual que teve esse ano aí, o Bahia, se eu não me engano, jogou o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil no mesmo dia. Sério mesmo. Um jogou com o Sub-23 e o outro jogou com o time profissional. É sério mesmo, foi no, em começo do ano. Hein? Foi. Inacreditável, né? Eu tô curioso pra ver como vai ser esse calendário, sinceramente, não sei como eles vão adequar. E detalhe, tanto como jogo. Você escreve no Campeonato Baiano os jogadores do time principal, quem jogou na Copa do Brasil foi o Sub-23. Porque depois... Que bacana. Quem escreve... Senhora. Foi, não no mesmo dia. Não. Que tristeza. Base, né? Não, é o calendário brasileiro, é aquela vergonha de sempre, e né? E aceitaram isso. Ou né? seja, agora que... vai ter que ter um elenco muito grande, com muitas peças, vai ser complicado. E, por exemplo, no Paulista, eu não lembro agora o número exato de vagas, de jogadores que teve pra esse ano, mas se fosse pro ano que vem, se acontecesse uma coisa de, sei lá, qualquer grande de São Paulo jogar no mesmo dia, teria que jogar com reservas, não com sub-23. Eu acho que eram 23. 23 jogadores pra uma competição como o Paulista, que o objetivo é rodar o elenco, é muito pouco, né? Não, é bem pouco. Eu acho que ali o Paulista serve pra rodar bastante jogador. E eu queria falar agora de um time que tá tentando brigar nesse novo G6 aí. Vamos falar do Corinthians. Solta o hino aí. O Corinthians, que jogou no sábado por causa das eleições, né, e perdeu pro Botafogo. E eu vou chamar aqui quem deu o destaque desse jogo. Rafa, fala do jogo. Como é que foi? O que você viu de interessante? Bom, na verdade eu não vi o jogo. Eu não consegui ver, mas eu estudei depois. Não, vi tudo os bem. Lances, tá valendo, li tá valendo. Sobre. E pelo visto o Corinthians tomou um sufoco lá, né? O Botafogo entrou mais que determinado a vencer. Sufocou, eu acho, inclusive, que se não fosse o Walter, talvez se fosse o Cássio que tivesse no gol, o placar teria sido ainda maior. Então, assim, o Corinthians, na verdade, desde o jogo contra o Sport, dia 8 de setembro, ele não venceu mais nenhum jogo no Campeonato Brasileiro. Depois ele perdeu para o Santos 2-0, empatou com o Curitiba 1-1, perdeu para o Palmeiras por 2-0, perdeu para o Fluminense por 2-1 e perdeu para o Botafogo agora por 2-0. Ou seja, a torcida, fiel torcida, tem perdido a paciência com razão, né? O Corinthians, que nesse jogo talvez tenha sido o pior jogo em relação à criação de oportunidades. Fora o pênalti que o Marquinhos Gabriel desperdiçou, né? E o Sidão defendeu, o Corinthians praticamente não teve nenhum outro lance de perigo. E como bem a Rafa disse, o Walter salvou um placar mais elástico. E o Botafogo criou bastante. Em casa tem que fazer isso, ainda mais na situação que se encontra. E eu gostei muito do jogo do Neilton. Foi bem. Sim. Eu tinha falado do Neilton na sexta e eu falei, o Neilton vai jogar, vixe. E o Vitor... E o Vinícius ficou me zoando. Eu falei, o Neilton... Não fiquei zoando, não. Ficou me zoando. Eu falei, o Neilton é um bom jogador. O Neilton tá jogando bem. E teve um... Eu lembro bem que teve um jogo, acho que foi em 2013, né? Quando ele jogava pelo Santos ainda, que ele... causou a expulsão do Gil num jogo na Vila Belmiro. E tem esse histórico de jogar bem contra o Corinthians. E deixou a sua marca com um belo gol. Foi, eu gostei da jogada. O final da jogada acabou sendo meio estranho ali, que a bola sobrou pra ele, deu um tapinha por cima. Mas tava bem impedido, né, na origem da jogada, tava, né? Tava bem impedido. A verdade é que foi... O árbitro considerou que foi o Iago que quis tocar intencionalmente na bola. Que ele desviou o passe do Neilton, não foi? Exatamente. Seria um erro por muitos metros, né? Seria um absurdo. Já foi por muito, né? Não, o que vocês acharam? Foi eu correto? Eu achei que, sinceramente, o Neilton teve tranquilidade, botou a bola pra dentro, depois viu que a bandeira não levantou e foi comemorar. Certo ele. Mas em relação ao lance, vocês acharam correto? Eu achei que a interpretação foi certa pelo árbitro ter visto que a bola pegou no zagueiro. Porque no primeiro lance eu não percebi que a bola tinha pego no zagueiro. Então poderia ter sido um absurdo se ele não tivesse dado aquele impedimento, porque tava muito na frente. Mas por ele ter visto um toque do Iago... Ele deixou seguir, deve ter se comunicado com o Bandeira na hora do lance, alguma coisa rápida. E eles devem ter aceitado e ter dado o lance, segue o jogo, né? E aí ocasionou o gol do Botafogo. Dentro do que ele explicou, o árbitro tá correto, né? Foi o que ele enxergou, enfim, no momento é difícil. É a interpretação. Exatamente, né? Ele interpretou daquela forma, enfim. Mas... E dentro do que fez o Neilton também valeu, né? Tinha que fazer o gol ali e fez. Vale lembrar que o Corinthians é o 18º, se eu não me engano, no segundo turno. Muito bem. Se o Santa Cruz, pontos. Se o Santa Cruz vencer hoje o Palmeiras, o Santa Cruz passa o Corinthians nessa competição pela pontuação do segundo turno. Ou seja, o Corinthians poderia estar brigando pelo Z4 se ele fosse mal no primeiro turno. A gordurinha, né? Tá aí a gordurinha, né? A gordurinha que eu sempre comento do Tite, que deixou lá atrás, né? Tá numa decrescente forte o Corinthians. Bem complicado. Não. Pode falar. Fala, alguém João. Tem que falar. Não, calma, eu vou passar pro João, que ele me cutucou aqui. Fala, João. E o Fagner também errou no segundo gol, né? Quis dar um calcanhar ali dentro da área, praticamente. Você achou falha? Foi uma falha, né? Você não dá um calcanhar, um né? Ali, né? Mesmo, Tomou um cartão sem necessidade, né? E agora quem joga, né? E o pênalti, justo? Pode falar. E aí? Bola na mão ou mão na bola? É o dilema, né? essa conversa é, O pênalti, o pênalti que foi marcado a favor do Corinthians, sinceramente, pênalti. Eu achei pênalti. Eu achei que o jogador não tem intenção de colocar a bola ali, não. A mão na bola ali. É, então, mas eu achei pênalti. Então, é que eles defendem a ideia de que o jogador já tem que ir com a mão pra trás no momento em que ele entra na área. Tem que pular que nem peixinho. É, e aí ele deixou a mão... Eu também achei. Eu daria pênalti. E... nas regras da CBF é pênalti, não, né? Mas as na minha interpretação novas não. Da CBF, se muda a trajetória, já é pênalti. É. Não importa se foi sem querer ou... E só pra lembrar, o Corinthians pega um jogo muito difícil agora, né? Pega o Atlético Mineiro. Ou não. Na Arena Corinthians. Como não? Pelos desfalques, eu acredito. Acredito que o Corinthians ainda vai passar mal, mesmo com o time desfalcado. 9 jogadores a menos. Jogadores importantes. Quase um time. Mas ainda assim, creio que não vai ser tão... tão difícil. Ah, o Atlético tá desfalcado? O Atlético Mineiro. Ah, você tá falando dele? Isso. Exato. Nossa, eu tinha me confundido. Mas mesmo assim, eu acho que é um jogo difícil, porque eu acho que o elenco do Atlético é muito forte. Sim, mas os desfalques, posso falar aqui? Pode falar. Por favor. 5 deles são em virtude da seleção. Cada um vai defender a sua seleção. Não diga. O Erazo e o Casares vão pro Equador. O Otero, Venezuela, Lucas Prato, Argentina e Rafael Carioca, Brasil. Caramba. E fora, por lesão, tem o Marcos Rocha, Luan e Carlos. E por suspensão, Júnior Urso. Mesmo assim, o mesmo assim, ataque do Atlético é Fred e Robinho. São peças importantíssimas do elenco, não é só o Fred foi poupado. O ataque do Corinthians é Romero. O ataque do Atlético... Quem que é o outro 9, atacante do... Fred e Robinho. E Cleiton. Não, do Corinthians. O camisa 9. Quem que é? Ah, Gustavo. Gustavo. Quero ver ganhar com esse Barroso! Olha aí. Ah, realizou a vontade dele de falar. Realizou. Deus me livre. Olha a diferença. O Atlético sem 9, o trio de ataque é Robinho, Fred e Cleiton, que fez o gol contra a Ponte Preta na vitória. Um golaço. Ou seja, ainda assim vale a pena ir na Arena assistir, né? Esse jogo. Com certeza. Ah, você tá falando pra você, né? Pro você. Pro torcedor. Pro torcedor. Mas é um jogo muito difícil. O torcedor tem que apoiar, sim. Mas a expectativa é de um público bem baixo. A torcida precisa ajudar o Corinthians em Itaquera. O torcedor precisa comparecer. Nunca tivemos números tão ruins. Portanto, você, torcedor que está em dúvida se vai ao estádio, compareça, pega o metrô, Itaquera. Corinthians Itaquera, Zona Leste. Vai que pega a chuvinha, jogo 9 horas da noite, friozinho. De quarta. Você não tem coisa pra fazer na quinta mesmo? Você não tem prova? Você não tem nada? Não. Trabalho? Vai lá. Vai pro jogo, vai curtir. Mas o time precisa de ajuda. Não precisa. Precisa. Tá bem. O time precisa do apoio. Mas vai. Tá bem. O Corinthians, na minha opinião, bate o Atlético. O Atlético tá muito desfalcado. E eu achei impressionante. Não concordo, Dani. Não concordo. Teve gente aqui que vibrou com esse comentário do Thiago. Acho que o Atlético Mineiro, né? Pode até sair com uma vitória. Fala, pode, Rafa. Sim. Rafa quer falar, vocês não deixam. Ó. Não, eu queria falar sobre uma entrevista que o Guilherme Arana deu. Eu pensei que ia falar de mim, que eu dei entrevista. Não. O Arana. Sempre você, você é o Guilherme. Você é o Guilhermoso. Você é o bom Guilherme. Você é o Guilhermoso. Entendi. Falando sobre, agora com esse aumento de vagas, etc. Diz que o Corinthians tem que sonhar alto e conseguir essa vaga na Libertadores. É, ele então, diz que virou obrigação. Você, né? Precisa, então, você vê, né, o nível que está o time para sonhar alto numa vaga de Libertadores, o que eu acho que para a torcida corintiana é uma questão de identificação. Então, você dizer que sonhar alto para conseguir uma vaga na Libertadores, realmente a situação do Corinthians está difícil. E não é só dentro de campo, né? A situação, a torcida do Corinthians começou a comparecer no menor público em Itaquera, logo vem menos dinheiro, menos renda, fica mais caro para pagar o estádio, então é uma sucessão de coisas, né? Portanto, você, torcedor, vá lá ao estádio ajudar seu time, que tem que pagar, tem que pagar o estádio. Pagar a conta, vai falir, vai fechar as portas. Só para finalizar, a diretoria tem que se reinventar, arrumar os preços, porque não é todo mundo que vai... Né, vai continuar indo nos jogos, né? Mas esse preço. Vocês têm alguma ideia da média do preço dos ingressos agora no campeonato? Cerca de R$64. R$64. É o segundo ingresso mais caro. É muito caro. Primeiro é do Palmeiras, no Allianz Parque. R$72 o preço médio. Meu Deus, caro, hein? Mas vale ressaltar que o plano do Palmeiras é mais eficiente. Meu Juventus. É, né? É verdade. Quanto é, Gui? Mas vale ressaltar que o plano do Palmeiras é mais eficiente do que o do Corinthians. Por isso tem tanto sucesso. Mas eu falo pra você que se o Palmeiras também tiver em 11º, 11º, a torcida também vai diminuir. Ah, o público. Não tem, aqui no Brasil não tem jeito, né? Olha, natural, se, né? Se do Corinthians, se a torcida do Corinthians está abandonando, eu acho que qualquer então você outra... Tá desprezando a torcida do Palmeiras. Não, é porque a torcida corintiana tem essa característica de acompanhar o time independente da fase. É a torcida ela modinha. Ela falou com paixão, né? Ela virou a torcida modinha. Os olhos do Palmeiras. Ficou até vermelha, chorou. A torcida ali. Do Palmeiras virou modinha. A lágrima caiu do olho. Não, a do Corinthians, torcedor tá de arena aí, tá segurando aí, pra não rir. Chamam aí desse jeito. Tá, o Elias disse isso, né? É, tá virando torcida modinha. Comparou com a torcida do São Paulo. Pois é, baita comparação, né? Foram conhecer a arena, já conheceram, agora ninguém mais vai lá pra Itaquera. Já não, já acabou. Que é bonito, já passou a graça, né? Mas se o time é bom, a torcida continua ainda. Né? Assim, é. Se o time tá bem... Isso tá dentro do público brasileiro, né, parece? Sempre assim, os brasileiros só vão quando o time tá em boa fase. A gente já falou do Corinthians aqui, vamos mudar pro Santos, né? Solta o hino aí. É, o Santos que jogou no final de semana e o que deu no jogo? Vitória, né? De lei, né? Ricardo Oliveira retornou. Vila Belmiro, né? Eu acertei o placar, que fique bem claro, eu disse na sexta-feira que seria Santos 2, Atlético Paranaense. E desculpa, eu tinha o Ricardo Vila, Oliveira... Desculpa, não ouvi no... o programa na sexta-feira, eu estava ajudando minha mãe, sexta-feira à noite, né? E jogando FIFA 17, né? Não, eu estava ajudando minha mãe na cozinha. Ah, sim. Tá. Sim. Entendi. E o que vocês podem falar do jogo aí, vocês que assistiram? Thiago Dalli, comente. Ah, o Santos demonstrou uma superioridade desde o começo da partida. O Vanderlei não foi muito exigido durante embora a partida. O Vanderlei fez uma grande defesa fez no uma, primeiro é, fez tempo, uma acho, defesa, no segundo. Mas a superioridade do Santos foi alta durante o jogo mesmo. O pênalti foi consequência da pressão, que o primeiro gol do Ricardo Oliveira foi de pênalti. Eu tinha no Cartola, hein? Isso, deslocou, foi pênalti, deslocou o Everton. Eu tinha no Cartola. E no foi segundo pênalti. Tempo, a entrada do Paulinho, se eu não me engano. Acho que ele entrou Paulinho no tá do bonito, Copete. Hein? Do Copete. Tá bonito, inclusive, Paulinho. Tá com um visual... Tá com uma estética que me agrada bastante. se eu me agrada a estética do Paulinho. Nos seus padrões estéticos, nossa. Tá bom. Que nota você daria pra beleza dele? Tá complicado, Dali. Tinha falado que era tá bom. Complicado, tô sempre falando de beleza de homem aqui. Fica o Vinícius gosta também, né? Já falei de quem que eu gosto desse campeonato. É um rapaz pra estar tá lá na praia jogando na areia. Tudo bem agora pra entrar pra jogar na Vila Belmiro, aquilo lá é, não pode. Não, tá ele não gosta. O estilo dele careca com a barbinha assim, vocês não acharam que ficou bonito? Tá bem feio. Eu já falei, a estética que me agrada mesmo eu acho nesse que campeonato. Ele não se vê. Ele não se vê na televisão. Ele gosta. É do Diego. O Vinícius gosta do Flamengo. A gente tá falando dá pra perder mas melhor. Do jogo do mas vamos voltar aqui pro Lucas, time do Santos. O Lucas Lima jogou beleza, bem. Beleza, né? Lucas Lima fez um bom jogo. Fez um bom jogo. Ricardo Oliveira voltou. Ricardo Oliveira, ele é muito bom. Surpreendeu, ele já estava convocado pra ser titular. Se eu não me engano, ele... Foi confirmado sexta-noite. Foi confirmado, na véspera da partida. Ele ia jogar o Rodrigão. Ricardo Oliveira é muito bom jogador, né? É. A idade não bateu. A gente tinha dito que o Atlético Paranaense era forte em casa e fora deixava a desejar. E mais uma vez isso aconteceu, né? O Atlético Paranaense tem dificuldades pra jogar fora de casa. Era um jogo de 6 pontos, né? O Atlético poderia... Não sei se passar o Santos ou acho que era empatar. Lembrando assim de cabeça, a última vitória do Atlético Paranaense, a última. Uma das vitórias que eu lembro marcante foi contra o Atlético, foi contra o São Paulo no Morumbi, que ganhou fora de casa e fez um ótimo jogo. Fez um ótimo mas jogo. Mas eu me recordo do Atlético Paranaense jogando bem assim fora de casa mesmo. É, então. E em casa... muito seu jogo contra o São Paulo, depois só em casa mesmo. É estranho isso, né? Alguns times não mantêm a regularidade. Mas falando um pouco mais do Santos e de reforços, o Keno, que não parece que não vai renovar, com Santa Cruz, é o alvo mais perto do Santos, hein? É o time que ele pode acertar. Empolgou. Não é só o Santos que tá, né? O Iso falou não, empolgou. Bayern de Munique. Palmeiras. Barcelona. Não, Barcelona. Porto. Não. Porto. É um jogador que tá sendo bem disputado e tá fazendo um bom campeonato, mas eu não sei se eu contrataria. Inclusive não. Foi cotado pra seleção brasileira. O Keno? Mas eu não sei se eu contrataria não. Não, seleção você do campeonato, vai. Mas ele tá jogando bem, mas não. Também não pra tanto, né? Seleção do campeonato não dá. Vamos ver como será hoje, né? Palmeiras e Santa Cruz. O Keno hoje não jogaria de titular no Santos. Hoje não. Não seria titular o Keno. Mas se ele jogar contra o Santos, ele destrói o Santos. O Keno pra mim é ruim. Foi o que aconteceu no Pacaembu. No fim da palavra, ele é ruim. Fala isso. Só pra ressaltar aqui, a gente tinha falado do mau desempenho do Atlético Paranaense fora de casa. São 14 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 11 derrotas com apenas 8 gols marcados. Joga bem fora de casa. E o São Paulo conseguiu perder. Tá quase... O São Paulo foi... Quantas derrotas, desculpa, João? 11. 14 jogos. Não, desculpa, quantas vitórias fora de Duas. Casa? Duas. Uma foi contra o São Paulo, a outra eu não me recordo, mas foi a que eu... Eles jogaram muito bem. Mas o Atlético Paranaense venceu as duas, né? Não vamos também culpar só o Atlético Paranaense, porque o Santos também é um time que fora de casa, não consegue impor o jogo da Vila Belmiro. O Atlético Mineiro, eu arrisco dizer. Quando joga no Horto, coloca uma pressão, faz 3-4. Corinthians também. O Santos é o quarto melhor visitante. São 14 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Que isso? E acabou perdendo pro América quatro Mineiro, vitórias? Né? É o quarto melhor. O Santos vence. Não, são 14 vitórias, não é isso? Não. Peraí. O Santos é o quarto melhor. Falei errado. Isso. São 14 jogos, 4 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. Ah, perdeu pro América Mineiro também. É o quarto melhor visitante. Não é. Desculpa. Pois é o que eu disse. É um bom visitante. Desculpa. Inclusive perdeu pro América Mineiro em Minas Gerais. Que foi um resultado derrotas, péssimo. Inter isso também, que a gente tá falando, saiu da Vila Belmiro, complicou. Isso que a gente tá falando, que o Santos talvez não esteja brigando por título, por isso, porque fez o óbvio e precisa fazer mais, precisa fazer além do óbvio pra você brigar pelo título, que é vencer os jogos fora de casa, jogos grandes fora de casa. E o Santos não conseguiu nesse campeonato. Pelo menos agora em relação ao G4, né, com essa notícia, não, G6, agora, na verdade, G6, desculpa. G10, G6, é. Empolguei. Agora o Santos, praticamente, o Santos e o Fluminense, acho que asseguram as vagas deles. Acho legal que o Fluminense tá sempre incluso nessas coisas, né? Quando é pra favorecer, o Fluminense tá lá, sendo... Ia ficar em quinto, inventaram um G5. Ia se ele ficar em sexto, inventaram um G6. Fala, Rafa. Não, e nessa questão de contratação, que talvez o Keno vá ou não vá, hoje o Santos fechou uma parceria com a Caixa, uma parceria master, que não havia um patrocinador master desde 2013, ainda quando o Neymar jogava pelo Santos. E até o final deste ano, até o final dessa temporada, o contrato é pouco tempo, um valor de R$2 milhões, provavelmente vá se estender, caso a parceria dê certo. E quando a gente fala em parceria, logo a gente pensa em contratação, então... O Santos pode se reforçar, eu vi algumas notícias sobre a diretoria não estar muito satisfeita com o trabalho do Dorival e querer contratar o Luxemburgo, se eu não me engano. Eu ia falar isso agora. Pô, fechou, sim. Tá voltando. Flavião, pô, fechou, pô, fechou. Flavião, fala do Luxemburgo. Você quer o Luxemburgo, Flavião? Vamos ver se vamos ver. Falei. Nunca. Nunca. É o projeto Libertadores. Olha, eu posso falar um negócio? Eu acho que quem fala que quer o Luxemburgo é que não acompanha futebol. Parou em 2006, né? Não, parou em 2006, eu ia falar isso. É que não acompanha futebol. Sério, não dá. Ah, mas não eu tem... quero Luxemburgo. Não, longe do futebol. Na China. Eu acho que pra você ser técnico do Santos, mais do que nada, você tem que saber mesclar a juventude com a maturidade, com a experiência. E se você é um técnico mais antigo, de recursos antigos, enfim, de uma visão mais... Um técnico ultrapassado. Exato, é essa palavra que eu procurava. Você não vai conseguir fazer isso com um time como o Santos. Que tem como característica a juventude, a ousadia, a alegria. E eu olha só. Falou bem, né? E eu acho que o Dorival nem tá fazendo um mau trabalho, um trabalho ruim. Eu também não. Eu acho que ele tem que continuar. Sim. É, ele tá em quarto lugar no campeonato. Qual o sentido de demitir? Foi campeão paulista, vice-campeão da Copa do Brasil. E tá lutando pelo G4 no campeonato, chegando até um momento do torneio. Lutando do pelo torneio, G6, né? Chegou a lutar pelo título. É, com o elenco mais fraco do que Flamengo, Palmeiras e Atlético. Também acho. Vai ser difícil acostumar a falar G6, hein? Não, vai ser bem complicado eu chegar aqui na rádio e falar G6. Às vezes e... G7, às vezes G8. Às vezes G9, né? Não, aí é muito longe. É. Não, mas fala, Vini. Não, desculpa. Eu queria perguntar, acho que ela não sabe, se esse patrocínio da Caixa é 2 milhões por mês ou 2 milhões até o final? Não, até o final. Até o final do ano. Então o Santos vai receber 2 milhões... E colocar a caixa na camiseta. Na camisa, já na camisa azul, inclusive. Eu acho que esse contrato aí tem que rezar pra dar certo, viu? Porque se não tiver. Isso mostra dinheiro que o Santos tá precisando de dinheiro, né? Porque muito, nada. Tá jeito, precisando, não. Pra ganhar 1 milhão por mês pra colocar um patrocínio master, tudo bem, é por 2 meses só, né? Mas. É, tem que renovar depois, né? Mas também, se você for olhar, quais são os patrocinadores de peso que o Santos tem? Santos? Tem vários, né? Tem vários, mas a gente não lembra de um patrocínio grande, um patrocínio que paga bem mesmo, nenhum. Então vale a pena. Se você tentar. For pensar, os grandes clubes brasileiros, tem o Flamengo, tem o Corinthians, que tem a Caixa. Palmeiras patrocina 12 times brasileiros. Então, mas que paga bem mesmo. Não. Flamengo e Corinthians que recebe bem, o Palmeiras com a Crefisa. Não sei, mas... O Atlético Mineiro e o Cruzeiro ganham 12 milhões, se eu não me engano, com a Caixa. O Vasco também ganha 15 milhões com a Caixa, não é pouco? É. São poucos clubes que ganham, sim. É, mudou bastante, né? Antes era contrato milionário. É a crise, né? Não, com certeza. Afetou todo mundo. Com certeza. Até o Thiago Dari, que fica me zoando aqui. Não, é que seu sotaque é porque eu não nos posso, motiva. Eu não posso ficar falando porta da minha cidade lá de Mogi das Cruzes. De onde Cruzes. Que você é? De Mogi das Cruzes. E o Neymar é de onde? Também, nasceu lá. Reduto de craques. Reduto de craques, inclusive eu. Você, Guilherme Pérez. Guilherme, isso mesmo. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie, um mundo para você. Just squeeze. Voltamos pro segundo tempo. Quase não deu tempo de eu voltar, hein? Mas cheguei aqui. Guilherme Mozo deu uma. Não, eu fui no banheiro, fui no banheiro. Fala, Guilherme Mozo. Eu sei, é muito ruim. É horrível. Vamos falar de futebol, né? É, não, não faz isso com o Guilherme. Eu ia fazer, mas aí na hora que eu pensei, falei, não. Não, é Barroso, né, que você ia falar. Não, eu não ia falar Guilherme, eu não ia falar Barroso, não. Charmoso combina mais. Aí, viu? Aí, eu não ia falar Charmoso. Barroso eu falei antes. Barroso eu falei. Eu não ia falar Charmoso também. Não, mas vamos falar de futebol, né? Vamos. Vamos falar do São Paulo? Vamos. Então solta o hino. Então solta o hino. É, o Tricolor jogou contra o Flamengo, vice-líder do campeonato, empataram em 0-0 num jogo pegado, hein? Foi bem disputado. Pois é, um jogo difícil pro São Paulo, que a gente já tinha dito. Um resultado também que não foi tão bom pro São Paulo, mas também não foi bom pro Flamengo. São Paulo que perdeu um gol feito, né? O Thiago Dalli me olha aqui com uma cara de indignação. Quando ele se lembra do gol do Chaves não perdido. Teve a tranquilidade não, que o eu Chaves tenho tá normalmente. De sacanagem, né? Não pode Guilherme perder Pérez, aquele não gol. Pode perder um aquele atacante. Gol. Jamais perderia um gol desse. Não pode perder aquele gol. E o São Paulo agora tem uma sequência muito difícil, né? Pega o Sport em Recife. Corre risco do rebaixamento? Eu acho que depende desses três jogos. É. Acho que São Paulo mais Eu acho que Santos e Fluminense. Né? Oito jogos. Sport em Recife, Santos no Pacaembu e Fluminense no Rio de Janeiro. É uma sequência muito difícil. Dois desses times estão brigando pro G4. E se perder três jogos, você diz que o São Paulo será rebaixado, então? Não, luta pro rebaixamento. Acho que luta por rebaixamento. Acho que os torcedores do São Paulo... Acho que não cai, mas luta. Os São Paulinos, em geral, devem estar cansados. Acho que eles não veem a hora do campeonato acabar mesmo, pra ver se rebaixa ou não rebaixa, porque essa dúvida enche o saco. Todo torcedor São Paulino que eu escuto fala que o São Paulo vai cair. E eu acho que não vai cair, porque tem time muito também pior. Acho que não vai cair, mas eu acho que se perder esses três... Tem que ficar preocupado. Não, tem que cair. É sinal de alerta. Mas segundo o Kelvin, ainda dá pra brigar pelo G6. Empolgou? Ah, esse empolgou. Produção colocou aqui. Esse empolgou. Não, essa não, produção não tá engraçadinha, né? Eu nem acho o time de São Paulo ruim, tão ruim. Mas eu acho que tá jogando muito mal. Um time totalmente desorganizado. As linhas peças... são espaçadas. Assim, eu queria sabe? Dizer que o rapaz, Kelvin... tá sonhando com o G6. Deixa o rapaz sonhar. Pra que acabar com esse sonho? Ó, lembrando que o São Paulo... O menino tá sonhando, deixa ele sonhar. Pra que você tá desmerecendo o sonho do jogador, João Iso? Lembrando que o São Paulo ainda joga contra o América Mineiro, hein? Então, dá pra sonhar, hein? E contra o Santa Cruz, hein? E é aqui, né? É, o último jogo aqui, do campeonato lógico. É no Morumbi. Opa, então, são seis possíveis pontos. Se essa você ideia? Tá dizendo... Essa ideia, né? Eu queria falar duas coisas. Fala quantas você quiser. Vocês não acham que ter empatado contra o Flamengo, que é o vice-líder, já não é um bom resultado pro São Paulo e não dá aquele ânimo pra continuar essa reta final aí? Ânimo não dá, eu acho, né? É que eu acho que só não dá desânimo. É, exatamente. Fica naquele termo, o meio Chaves chato, ali, né? Aquele lance, acho que você ouvinte, que não sei se acompanhou, Chaves, acho que lá pros 30 minutos do segundo tempo, saiu cara a cara depois de uma bobeada da zaga do Flamengo. E chutou precipitadamente em cima do Muralha, que fez uma defesa sem tirar Bela os méritos. Defesa. Mas era ele e o goleiro ali, relembrando aquele lance do Diego Souza contra o Cássio na Libertadores. Poderia ser melhor ou poderia ser pior, né? Foi porque o Flamengo perdeu dois gols, né? Teve um chute do Jorge. O Flamengo também. E uma cabeçada do Damião. Que o Denis pegou em cima da linha. Do Jorge eu achei foi que a bola perdido. Tinha entrado. É, não foi perdido. Mas só que foi um lance muito perigoso. O do Damião foi uma boa defesa do Denis. E foi, acho que, o único lance de perigo do São Paulo. O Chaves teve ali a chance. E ele deve estar se culpando até agora, porque é um lance que podia ter decidido o futuro do São Paulo, talvez, quem sabe, no campeonato. O Thiago falou do Kelvin, ele disse em entrevista que acredita que a má fase do time não vá proporcionar a ele uma renovação. Falou que até o momento nem o São Paulo e nem o Porto, se eu não me engano, que ele é jogador do... enfim, falaram com ele sobre nada, nenhum tipo de renovação, nenhum tipo de nada. E ele disse assim que isso é uma... O que está acontecendo com o São Paulo é uma coisa inadmissível pelo tamanho que o São Paulo tem. Que é muito triste ver um time do tamanho do São Paulo com a história do São Paulo numa situação dessa. E realmente deve ser bastante chato. Eu não sou São Paulina, mas eu já... Quando eu tô conversando assim sobre o São Paulo, que o pessoal sempre bate nessa mesma tecla, isso deve irritar bastante. Enfim, Kelvin tá na expectativa e... Pode falar. Não, é o João que queria falar. Pode falar, aqui. João. Pode falar, Pedro. Até porque o Kelvin, né, o passe dele, com certeza o Porto vai pedir alguma coisa em torno de alguns milhões de euros, né? E não sei o que a torcida São Paulina acha, se vale a pena realmente a contratação, porque investir pesado no Kelvin, acho que muitos torcedores... Não vale. Não aceitariam. Pelo que eu acompanho do São Paulo, o Luiz Araújo faria a função dele ali, é um jogador pela direita, da base, né? Criado pelo São Paulo, não teria por que desembolsar mais ou menos o mesmo nível, né? Mas é que ele tem as mesmas características. Então, se você tá procurando um jogador desse, que já tá com experiência, que vai ter que pagar milhões, você tem um da base que pode até chegar num nível maior do que o Kelvin. Eu concordo com o Dali, mas acho que o Luiz Araújo ainda não jogou bem, né? Também Luiz Araújo não, claro, tá, com certeza. Ele é um mas rapaz eu concordo aí, com você. Mas pensando num futuro, sim, eles têm muitas características parecidas. O rapaz parte pra cima, ele entrou, se eu não me engano, num jogo contra o Atlético Nacional lá na Colômbia, na semifinal da Libertadores, dando um chapéuzinho aos 30 minutos do segundo tempo, partindo pra cima e chutando pro gol quando ele teve 10 minutos de jogo. Então eu acho que ele tem não digo potencial. Potencial eu acho que todo jogador tem, que tá treinando e tudo mais. Mas ele tem muita... Como é que eu posso dizer? Ele dá cara, entendeu? Ele vai pro jogo e entra pra mostrar... Não foge do pau, né? Exatamente. E só pra fechar aqui, ó, o artilheiro do Sub-20, João Gabriel, ele tá treinando com os profissionais aí, tá aí mais um nome pro ataque do São Paulo. Agora vai. Não, eu só tô comentando. Mas é o novo 9. Eu vou ter que mudar de time aqui, porque o tempo tá curto, né? Então vamos falar do Palmeiras. Solta o hino. É, o Palmeiras que joga hoje contra o América... Não, desculpa, Santa Cruz. América na próxima rodada. Longe de casa, lá no Arrudão. Tem como ganhar, Vini? Arrudão. Tá mais fácil. Não, tem que ganhar o jogo de qualquer jeito. O Palmeiras precisa ganhar. O torcedor do Palmeiras ficou feliz com o resultado no Morumbi, sábado, né? O Palmeiras Você ficou tem uma... feliz? Não, eu vi Você o jogo... Você tá sorrindo, falando? Eu vi o jogo e achei um jogo bom, São Paulo e Flamengo. Não achei ruim. Um 0-0 legal de assistir. Foi um 0-0 legal de assistir. Saí, eu, quando acabou o jogo, fiquei feliz. Falei, caramba, o jogo foi bom. E... é o Fun Sports. É, pois é. E o Palmeiras, se ganhar, dá uma respirada, abre 3 pontos para o Flamengo e consegue ficar uma rodada na frente do clube carioca. E o jogo do Palmeiras de hoje, o que você acha, Dali? Ah, eu acho que o Santa Cruz... Santa Cruz então, tem tudo para... Ah, sim, duas rodadas, tá certo. E jogando dentro de casa, o Santa Cruz tem que se impor mesmo contra o líder. Eu acho que pode ser um jogo cheio de gols com o Keno, Gabriel Jesus, jogadores que eu admiro bastante, eu como um apreciador do esporte, um fã do esporte, como disse a Rafaela. Você vai torcer pro Jesus? Eu vou torcer pro Jesus e pro Keno. Ah, é? Eu gosto dos dois. Ele escalou no Cartola, né? Que o Keno fosse bem, brilhasse. É, foi por isso mesmo. E meu Cartola é independente do Cartola, mas eu escalei os dois sim, se alguém quer saber. Então mas já eu acho que vai ser um jogo legal. Vou aproveitar e vou passar a escalação do Palmeiras. Solta pra aí, ver pode se o Gabriel Jesus vai jogar mesmo. Meu seu Deus cartola. Do céu. Ó, Jailson, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto, ou Egídio. Gabriel ou Thiago Santos, Tietê e Moisés. Na frente, Roger Guedes, Leandro Pereira ou Rafael Marques. E Gabriel Jesus vai jogar. Confirmadíssimo. O Keno também, pelo lado do Santa Cruz, tá confirmado. Pois é. E sendo a única esperança, acho, da equipe mandante. Acho que é o Keno Grafite, né? E acho que o torcedor do Palmeiras ficou mais saudade aliviado. Quando eu fazia a piada do Grafite, que ele tava jogando bem, eu sempre falava que ele tinha que virar a caneta. Os únicos desfalques do Santa Cruz são Léo Moura e Luan Pires. Não tenho certeza. E o torcedor do Palmeiras ficou mais aliviado, né? Quando o Guilherme falou Jean na lateral direita, né? Porque o Fabiano, acho que até o Guilherme ficou feliz, né? Não sei porquê. Não, eu gosto de ver bons jogadores em campo e o Jean me agrada. Quando e ele o Fabiano? Fabiano não me agrada. É, o Dali falou que os jogadores têm um potencial, mas Fabiano não é esse caso, né? O Fabiano não, é um caso à parte. Jesus! Eu digo jogadores que estão em formação. Eu acredito que os jogadores que estão em formação. Fabiano tá em formação clubes. Desde que nasceu. Desde que ele nasceu. É, mas ele aí não é um, vai ele sair é uma, dessa é, um formação. É uma deficiência que o Palmeiras. O Palmeiras foi enganado pelo Cruzeiro cá entre não, nós. Não, foi né? O Cuca que quis o jogador então, ainda. Então, foram vídeos mal feitos, Photoshop, enganaram ele. DVD. DVD veio com o hacker. Deu os cruzamentos dele lá. E é isso que a gente vê. Os cruzamentos editados. Não é um bom futebol, né? Acho que da gente ver 10 minutos desse rapaz jogando, a gente fica um pouco triste pelos familiares dele. Meu Deus do céu. O cara acabou com a carreira do jogador. O Jean fica até mais sossegado. Eu falo, meu Deus, quando eu estiver bem, eu sei que eu vou jogar, né? Olha meu reserva. Quando Fabiano. O Jean toma amarelo, nossa, o torcedor senhora. Palmeirense já entra em choque para não ser o terceiro. O Jean disputa a posição com o Gabriel, que é volante. O Jean disputa a posição com o Gabriel. Então, o Palmeiras tem que ganhar o jogo, né? Tem que ganhar, e se ganhar o jogo, o Palmeiras vai estar mais de um turno como líder do campeonato. Não, já não tá. Já tem 18. Ah, 18. Pensei que fosse 20. Não, são 18 rodadas. Se vencer hoje, já são 19, já passou de mais de um turno. Um turno. E tá quantos aí, pontos vencendo? O Palmeiras abre quantos pontos do Flamengo? 3 do Flamengo. E 20. Abre 5 do Atlético Mineiro. É, aí a caminhada vai se... Não, termina aí. Eu estou dizendo que a caminhada pro título vai se desenhando. Rumo, né, ao título, Dali? Não, acho que todos os times lutam pelo título. O objetivo de todos é... O América também, né? Eu acho que se ganhar com mais hoje, 3 pontos com, abre com o tropeço do Flamengo, eu acho que fica legal, né? Sempre, sempre legal, e acho que vai ser um bom jogo hoje, viu? Pra quem não, quem tiver em casa, tranquilão, ouvindo a rádio, pode colocar no jogo, ouvir os nossos comentários também, toda a nossa análise do mundo dos esportes. Também acho, o Palmeiras foi multado, ó, por causa do jogo contra o Flamengo, em R$50 mil. Multinha básica, né? Pro Palmeiras é nada. Pois é, por enquanto, agora não é nada, né? É. Uns 3 anos atrás, isso aí era forte. Mas mesmo assim, né? R$50 em multa, R$50 mil em multa. R$50? R$50 mil. Vai multar o Tupi pra ver se vai. Toma aqui, se não vai doer. R$50. Tá, ah, então. Nossa, enfim, meu Deus. Fala, Gui, sobre o que findou essa multa. Ah, não, esse dinheiro é de pinga pro Palmeiras. R$50 mil reais e, não é e nada. E pro Tupi, será? Ah, não. Aí o Tupi... Saudades, Juan. Tupi é pi. É. Teve que cortar da e última só pra vez, acrescentar, né, desculpa, podia. Guilherme. É, pra falar que às 21 horas também tem outra partida pra acabar. Tupi? Ah, não. Tupi, não. Às 21 horas tem a... Mas do nada. A rodada... Porque eu falei, ele lembra. O último jogo da rodada entre Coritiba e América Mineiro. Sim, isso só mesmo. Só pra acrescentar também que a rodada hoje tem os dois jogos. Que do Palmeiras às 20 horas. Contra o Santa Cruz lá no Recife, e o do Coritiba e América Mineiro. Pode continuar aí. Quer falar, Rafa? Eu quero, mas pode concluir. Não, eu ia... Já concluiu? Uh-huh. Eu só queria falar de um presentinho que o Paulo Nobre deixou pro Palmeiras. É, eles começaram a construir um CT chamado de... CT da Barra Funda, que é o Centro de Excelência dos Jogadores. E a Crefisa, se não me engano, começou, deu início a essa construção, mas no meio do caminho, não sei por qual motivo... Desistiu, abriu mão, não sei. E quem arcou com as consequências foi o Paulo Nobre, que investiu R$4 milhões para a concretização desse prédio. E ele falou numa reunião que ele teve no COF, que é o Conselho de Orientação e Fiscalização, que ele faz questão de deixar esse dinheiro, não quer esse dinheiro de volta. Como legado. Como legado e como um presente de final de ano. E como é que é o hotel, nome mesmo? É um hotel dentro do CT. É um hotel, é na Barra Funda, chama-se de Centro de Excelência. É... Pena que pro Fabiano não vai adiantar, né? Eu sabia que ele ia fazer alguma piadinha. Não vai adiantar mesmo pro Fabiano. Pro Fabiano. Será que se ele não ficar fazendo tratamento não, lá... Não, pra ele ficar excelente, tem que levar uma vida. O Cuca podia poupar... Outra reencarnação, né? O Cuca podia poupar ele pro ano inteiro, né? Um jogador muito importante. Pro ano que vem ele fica bom. Não, eu acho que nem pro ano que vem, viu? Sei lá, pra jogar no Tupi. Será que nem com a camisa do Inexplicável, do Corinthians, ele daria certo? Não, meu não. Deus. Meu Deus, coitado do torcedor corintiano, viu? Jesus amado. Só quem... Só quem sofre com o Fabiano sabe o que é, viu? É, Vinícius, você sabe bem. Meu Deus. Não, só falei. Eu fico imaginando. É, no Cruzeiro também. Eu fico imaginando se ele ouve o programa. Ah, não, cara, imagina. Eu acho que ele deve estar feliz comigo. Eu acho que ele deve saber, assim, tipo, eu sou ruim. eu sou ruim, eu não consigo jogar. Olha o meu titular, ele faz coisas boas. Eu não sei nem cruzar uma bola. Nossa, não, é sério, o jogador deve ter uma noção, né? Ele não deve achar que ele é o Messi. É questão de empresariado isso daí. Também acho. Também. Também acho que é jogador de empresário. Também. E vamos mudar um pouco de assunto. A seleção brasileira chegou em Natal para fazer o jogo das eliminatórias, né? Só o Jesus que não, que vai amanhã. Olha aí, o Brasil, nosso querido, vai jogar as eliminatórias. Tem tudo para ganhar, né? Contra a Bolívia. Pois é. Se não ganhar da Bolívia, pode fechar as portas. É, acho que... Não, aí também não, né? Pera, é aqui? É aqui? É aqui em Natal. Ah, tá. Aqui em Natal. Tudo bem, se fosse lá... Na altitude é mais difícil, mas aqui tem que ganhar. Não, eu ia só ressaltar aqui, embalado pela boa fase do Tite e tudo mais, que tem festa quando ele chega nos lugares, é bem recebido e tudo mais, é uma estrela a mais na seleção. Então eu acredito que tem que ganhar, né? Deve ganhar. Pois é, a torcida tem uma boa vontade com o Tite, né? Não só a torcida, sim, a imprensa também tem uma boa vontade com o treinador. Sim, porque o Tite, ele é diferenciado com a imprensa. Eu já vi uma matéria falando a opinião dos próprios repórteres falando sobre o Tite, e eles ressaltaram que, tipo assim, quando o time perde, geralmente o técnico não aparece, às vezes quando aparece, aparece de má vontade, e falaram que o Tite tem esse diferencial, de que mesmo quando perde, ele sabe que, mesmo o assunto sendo ruim, ele tem que falar numa igualdade ali, e isso o Tite faz. E além disso, dentro de campo, ele é muito bom treinador, tá fazendo um grande começo de trabalho na seleção brasileira, que precisa vencer também, né, porque essa eliminatória tá bem equilibrada, né. São muitos países lutando pela Copa do Mundo, pela classificação do torneio. E falando em Copa do Mundo, o Flavião nos avisou aqui no intervalo que a Copa do Mundo de 2026 pode ter 48 times. Fala, João. Meu Deus. Vai jogar Namíbia, Serra Leoa, Jamaica... Butão. Qual foi o primeiro nome do país? Namíbia. Perônio. Somar. Perônio ainda não é país. Talvez Plutão. O que que é o Perônio, então? Descubra. Não sei. Eu tô Guatemala vai jogar também. Vai ser uma Meu bela Deus Copa do céu, mundo, vai né? ser lindo. Como é que chama o primeiro país, não? Já foi decidido. Namíbia. Somália vai jogar também. Apoia essa decisão. Eu queria levar um pouco a sério, por favor. A FIFA apoia essa decisão de 48 times. Eu não. Eu também não. Olha a VARs, é isso. Longe disso. Daqui a pouco a Copa do Mundo vai virar Libertadores. A gente sabe o que é a Namíbia, mas a Namíbia é um país na África e o Perônio a gente não sabe o que é ainda. Mas. Pois que pesquisa isso aí, onde é a Namíbia, né? Cerca de 2 milhões de habitantes, se eu não me engano. Pô, é grande até. Olha só. É candidato agora à Copa do Mundo. A capital da Namíbia, ninguém tem nem ideia, eu posso explicar pra vocês. Eita, nós. Momento de geografia. Windhoek. Como? Windhoek. Momento de geografia na arquibancada. Eu estudo bastante geografia. Aprendeu muito com o professor Hacker. É que eu gosto. Exato. Um abraço pro Hacker. Sempre vai nos jogos do Palmeiras, hein? Ele é palmeirense, ele sempre vai. É. Alguns aqui da bancada encontram ele sempre no Allianz Parque, né, Guilherme? Um abraço. Não, eu não. Não? Não. Ele me contava nas aulas dele. Ah, ele contava. Um abraço pro nosso querido professor. Nosso grande professor. E vamos mudar um pouco o formato da bola pra fechar o programa, né? Vamos falar do futebol americano? Rapidão, né? Não, muito rápido. Só comentar os jogos de ontem. Eu vou comentar o Sunday Night de ontem, o jogo de ontem à noite, que foi o mais importante de domingo. O Pittsburgh Steelers ganhou do Kansas City Chiefs por 43-14, com grande participação do Big Ben, o quarterback do Pittsburgh. Jogou demais, deu passe pra touchdown, correu pra touchdown, fez o que tinha que fazer. O brasileiro Cairo Santos não foi muito longe, não conseguiu fazer muita coisa, mas quando foi acionado participou bem. O Vinícius assistiu o jogo, tá pois dando risada ainda aqui. Não, porque o João não dá. Não, o João não Fala dá. Fala do Patriots. Ele passou uma informação. O Tom Brady, ele volta. Último jogo sem o Tom Brady, né? Acabou perdendo de inédita, novo. Inédita, né? Perdeu o New England Patriots. Crise? Perdeu? Não, perdeu de não. Zero? Não, é porque não tinha quarterback. Quanto foi, senhor? Você lembra? Acho que foi 14-0, se eu não me engano. 1-0. Foi 14-0. Só que 1-0 não Vinícius tem como. Vinícius tá confundindo o futebol. O mínimo acho. É 2-0. É. Então foi 2-0. E aí o Tom Brady volta pro próximo jogo, que ele tava suspenso da temporada passada. E já os Broncos perderam o quarterback que tava jogando, o Simeon, mas o Paxton Lynch, que é o reserva, entrou e entrou muito bem e deu a vitória pro Denver Broncos. Agora vai, por 27-7 contra o Buccaneers. E hoje, o Sunday Night de hoje tem... New York Giants. Dali já ficou feliz contra... Wizzo também. Contra quem? Minnesota Vikings. Tá invicto ainda, hein? É um dos únicos invictos. É, vamos ver no que vai dar. Bom jogo pra acompanhar. Aí Wizzo, sim, o Wizzo falou que vai comentar. Só jogaço, hein? Só jogaço, hein? Quer comentar, Wizzo? Vários quarterbacks, né? É, isso mesmo. Dela muito análise. Bom. Field goals vai ter também. Field goal, análise field goal. Profunda. Extra e touchdown vai ter. Foi igual você falando do cara que aposentou lá no basquete, lembra? Nossa. Olha só. Não, aquilo lá foi sensacional. Posso? Posso? Pode falar. Dá tempo? Rapidinho. Tinha perguntado, acho que foi você ou foi o Luiz, não lembro agora. Olha lá, não me deixa comentar, né? Fala logo. Sobre o que ele achava da aposentadoria de algum determinado jogador de basquete. Aí, o que o Vinícius falou? Ah, achei legal, achei bacana. É um entendedor do basquete. Foi, né? Uma análise profunda. Foi honesto. Foi honesto. Foi sincero. Não, concordo. Eu acho que a gente já pode terminar o programa por aqui, né? Já falamos bastante hoje. E a gente não sabe ainda o que significa Perônio. Diego, um dia vai contar pra gente. É. Bom, vou passar aqui a palavra para João Pedro Izzo. Boa noite, João. Boa noite, Guilherme. Boa noite, ouvinte. Flavião não se aguenta. Abraço, Flavião. Boa noite. Flavião não tá aguentando ali do outro lado. Vou passar pro Vinícius. Boa noite, Vini. Boa noite, meu irmão. Nossa, vocês estão de sacanagem comigo, hein? Boa noite pra quem? Lermão. Guilhermão. Eu entendi Lermão. Ele falou Lermão. Lermão. Nossa senhora. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião, e até mais. Do lado dele, voltando hoje, gostei da participação novamente. Boa noite, Rafa. Boa noite, gente. Boa noite, ouvinte. Eu queria dizer que é muito bom estar de volta e é isso. Até a próxima. A gente que agradece os seus dados de sempre. Sempre funcionais e eficientes. E pra fechar a bancada, Thiago Dalli. Thiago, hoje você não falou muito. Boa noite, Thiago. Obrigado pelas vaias, Vinícius. Eu gostaria de agradecer ao Guilherme Pérez, meu querido apresentador, Flávio Rangel, na Sonoplastia. Obrigado, ouvinte. Obrigado, minha família. E um beijo a todos. É isso aí. O Dalli sempre fala isso. Eu gosto. Dalli foi bem. Dalli foi bem. Foi bem. Guilhermão. Eu me despeço aqui, né? Depois dessa noite agradável com vocês. Obrigado, Flávio Rangel, na Sonoplastia. É isso, até a próxima. Fui.